isso aí, rapaziada. Vocês pediram e eles voltaram. Tá tirando a favela, tá tirando a favela. Os loucos das quebradas vão falar. Só os loucos, só os loucos. Não havendo nenhum justo. Este é o som de quebrada. Já nas ruas, o mais novo CD do grupo Liberdade Condicional Rap. Liberdade Condicional Rap, com título O Retorno, participação especial, Minas do Gueto. Minas do Gueto, raciocina. Conspiração Rap, FBA, Fusão RDPR, versão crucial e muito mais. Adquira já o seu CD.